Acabamos de apresentar a Voz da Libertação, órgão oficial e informativo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. DYV447, Rádio 94.1 FM, em conexão com a Rádio 880 no AM, 1.070 kHz. Emissora integrada ao sistema Deus é Amor de Comunicação. Acesse o nosso site ipda.com.br. Novas antenas, novos transmissores, mais potência para o seu rádio receptor. Transmitindo também online de Belo Horizonte para o mundo todo. Pare aqui. A Voz da Libertação é o máximo. Na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo, e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, profeta Isaías, bem assim falou. Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Lembrando que esse belíssimo hino que você acabou de ouvir, você encontra dentro das livrarias da Igreja Deus de Amor ou através das nossas plataformas digitais da internet. Spotify, Deezer, iTunes e Google Play. Gravadora NC Music, gravando para evangelizar.